Salvador, voo 9041, seguindo pelo céu para a Vitória, boa noite. Eu confirmo a heading. Get ready to engine. Right, track due to weather, we are heading 082 for a speed 20 miles. Then we can proceed to Gomez. Roger. Zona de 8, muito obrigado, boa noite. Meu nome é 041, copia? Copia 9041. Falador Vitória, 400 nível autorizado, direto ao jogo 44, pode ser conforme. Decola assistindo 0, primeira curva à direita, na saída São João, Leda, Boclo. 1198 controle, 5463 na transfada. Vitória, nível 400, aproximou 44, via rota, decola dando 0, curva direita, não copia a saída, pode esquecer da idóculo. 19,8 é o controle, 5463 é o transponder, voo 9041. Voo 9041, a saída é Sanjo 1, Leda, Doclo. Sanjo 1, Leda, Doclo, voo 9041. E para o pushback e acionamento no portão 10. Será? Lower 9910, descend 4,000 feet, KNH 1015. Yes, 5,000 feet, lower 1015, Argentina 1910. Salvador, bom dia, o Gol 1192. Gol 1192.4. Isso. Salvador Recife, T70 autorizado, via Tesouro 17, decola 10, primeira curva esquerda, na saída Puca, Jama, Aracaju, em Aracaju, intercepta o Tesouro 17, aí com o errado do plano. 1198, controle Salvador, 5465 no transpada. Positivo. Conforme 370, via rota do plano para o Recife, com decolagem com curva à esquerda. Puca, Aracaju, Jamo. Aracaju intercepta o Pesulu 17. 198-5465 é o código, Gol 1198. Puca, Jamo, Caju na saída. Puca, Jamo, Aracaju. Positivo. Confirmando Puca, Jamo, Aracaju. Um ponto para chegar a ser a meta. Obrigado, mãe. Na escuta. 9041 na escuta. Gente, o controle está coordenação conosco agora, perguntando se ele precisa fazer o seu de Doca ou no Alfa. Afirma, fazer Doca no Alfa, vou 9041. Deixa bloco norte para sair, deixando parar para estiver com acionamento. Número 9218, após o desvio, autorizado lá na proa de Orfito. Ok, após o desvio direto, Orfito, o 9219. Obrigado. Boa. Verma Bom 592, localizada. Pelo 592, QNH 10105, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 2 nós, pistão molhada. 120.2, teve pouso, pistão 10, gol 1592, molhado. Torre, bom, 041, está pronto, 10. 041, autorizado para o Sprite, 1x4. Autorizado para o ataque, 041. 92118, após dirigir na proa de Orfito, chame agora o centro Recife, na frequência 128.8, eterna 126.0. Ok, após o desvio direto ao Orfito, Recife agora 288-200. Obrigado, boa noite. Boa noite. Argentina 1910, contact tower, no frequency 118.195. Tower 118.95, Argentina 1910, follow. 592, no solo às 35, libera a direita, taxi Alfa, mantenha esse para Juliette, na minha escuta. Direita, direita, escuta, 592. Tower, buenas noches, Argentina 1910, full established, runway 10. Argentina 1910, consider approach, Q1810 on 5, wait runway vacate. Okay, approach and expect runway vacate, Argentina 1910. Voo 0041, autonomia 3 horas e 40, convite ao V141. Quatro no seguinte, mantém escuta. Argentina 1910, Piers Land, runway 10, wind 140 degrees, 02 knots. Q1810-15, runway wet. Piers to land, runway 10, Argentina 1910. Colega 041, pousado táxi via DJ Alpha, chame pronto no ponto de espera da pista 10, general 1095. Estacionamento com 1192 no 8. 1192 no 592, segue via Juliette, portão 09. Portão 9, com 592. O Salvador, poderia tirar uma dúvida para o 592? Qual é o motivo da interdição da taxiway Alpha? Entre a Índia e a Juliette? Abriram. Olha, já tem bastante tempo assim, de utilização do solo, a área ali é bem arenosa, aí sempre que faz algum tipo de movimento por ali, tem um afundamento, a gente tem que fazer uma obra bem feita ali na questão do solo. É que a gente também, no Brasil, está todo o tempo aí que está interditado. Obrigado. Nada. 2-1-0-4-1 no ponto de espera pronto. 9-0-4-1, pesado lá em Matheus, 0. Ali, Matheus, 0-1-0-4-1. Siga! 9-2, tá bom? Siga! Pode revisar aqui pra nós, companheiro, número 8? Siga! 309 da companhia Parqueado 09, tá pesado pelo início do pushback no 8. Posso coordenar com o pessoal de solo aqui? Afirmo. Capa. Vigilar lá em 1-0, táxi vai alfa, mantém por fora, táxi de leste, mantém mais fitas. Argentina 1910 by Alpha and second. Maintain Taxi Juliet, maintain my frequency. Additional 190. I'll find, maintain. What should it? Quatro autorizado, decolagem 0, vento calmo, que negamos 0 no 5. Decolagem autorizada, pelo 0, voo 0 controle. Yeah, go on all another day. Page. 4-1, decolou aos 4-2, chama o controle Salvador, Rony, 1-9-2-8, vamos lá. 9841 Boa 041 Docla 1 Alfa 941, contado radar na decolagem, sobre a via saída Docla 1 Alfa para nível de voo 400. Via Docla 1 Alfa para 400, voo 9041. Maintain before taxi with Juliet and then 19010. Gol 1192, estamos com 139 a bordo, 3 horas e 50 na frente. Frente, gol 9041, livre de risco. Obrigado. Salvador, bom dia, Azul 9090, 2260, Paulo. Azul 9090, sua identificação. Atualizado lá na proa de Duna, descida para 4 mil pés. O ajuste na 095. Duna 4025, azul, 9090. A gente não é 910, clear entre o taxi Juliet to gate 11. Juliet and Juliet 11, 1910. 9041, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1192 decolou aos 49, chame o controle, 119.8, bom voo. Bom dia, obrigado. Fazer um bom dia, voo 1192, decola sua escuta, Pucaracaju. Voo 1192, contato radar na decolagem, após deixar especializado, vá na prodigião e subida para 370. Ok, após 2000, Jamo 370, solicita 390 como sinal, 1192. O nome 92 foi solicitado pelo Centro Recife, que mantém o nível 370 como final. Ok, vai manter o 370, o nome 92. 090, desce para 2 no Pais, ou ajuste na 095, autorizador leste apoio da pista na 0, repasse estabilizado. O armário estabilizado, desce para 2000, no Yankee azul, 9090. O 1182, autorizado vai na altura de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desce para o nível 050 e ajuste na 095. O 1812, autorizado para o estado. Confirmado. No 92, chama Centro Recife, a frequência 126-85, Terra 125-45. 125-45, bom dia. 8862, você tá no juiz? Afirmo, à esquerda, por 10 milhas, estação Massacre. 7-1, 8-9-2, se tiver condições, pode dirigir autorizado na natural de TAP, descida para 4 mil pés. Sim, descendo para 4 mil na natural de TAP, após dirigir o voo no 8-9-2. Estabilizando visual, azul 9090. Azul 9090, tempo de aproximação, chame torre na frequência 118.95. 1895, 9090, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 9090, passou a dona visual. Azul 9090, que negando 0104. Autorizado pelo pistão 0, vento variável com 0,2 nós, pista molhada. Livre pouso, pistão 0, azul 9090. Feito 1-2, solicitado uma manobra de Duna, descida para 2 mil pés, reajuste na 0-4. Manobra de Duna, 2 mil pés, vamos 0-4, voo no 8-2. 090, no solo 902, libera direita, táxi via Alfa Juliette, portão 10, mandando na minha escuta. Alfa Juliette, portão 10, na sua escuta azul, 9090. Pode conferir as condições da pista, se encontra molhada? Ah, tá úmida, o azul 9090. Obrigado. Acionar, viu, Johnny? Torre Salvador, bom dia, UTA 3520 com hotel, para a conta João Pessoa. André 520, Salvador João Pessoa, 370 nível autorizado, via peso 17. Decolada pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju. Caju intercepta o peso 17, sai conforme. Tudo 198 controle Salvador, 5477 no transporte. Nível de voo 370 para João Pessoa, via rota do Pânero, via Pesulu 17. Decolada 10 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, controle 119.8, acena 5477, tá 3520.07. Correto, chame para o pushback, acionamento. Chamará pronto. Bernardo, Gol 1892. Gol 1892, complete aproximação, chame torre na frequência 1918, decimal 95. Gol 1895, obrigado. Muito boa noite, Bruno 812. Bruno 812, que negar no 014. Autorizado por pistão no zero, vento variável 2 nós. É mais que por frente. Informou que a pista se encontra úmida. Thank you, sir. Vai acionamento no 07 para 3520. Do pushback no 7, entra para o táxi. Vou falar para o táxi, está 3520. Do solo aos 1-1, libera direito, táxi via alfa, mantenha antes da Juliette, na minha escuta. Direita via alfa na Juliette, antes da Juliette, na sua escuta, ou 1-8-1-2. 0, que é o BC 163, autonomia de 2:15, alternando Marcial. 120, segue via Índio Alfa. Chame pronto para o ponto de espera da pista 120, que é legal 104. Via Índio Alfa, a ponto de espera, forma pronta para a para copiar permiso de tránsito, destino Sierra Alfa, Eco Sur. This is Sunny Bay for copy, Argentina 1911. Após a aeronave da PAN, segue Juliette, Phantom 8. Após o PAN, Juliette, Phantom 8, voo 182. Salvador, tá 3896, muito bom dia. Cruza 180 para 150, na proa de ISAP, essa informação hotel. A 3896, aciona identificação, vai na proa de ISAP, desce para o nível 050, o ajuste em Salvador no 04. Descendo para o 050, no 04 é o ajuste em Salvador, tá 3896. Van 3520, ponto de espera pronto. 3520 autorizado, decolagem 10, vento com variável 3 nós. Autorizado alinhar e decolar, espera 10, tá 3520. 8816, a efetua desvio à direita para o 085 por 35 milhas. Diante da 38116, a parte de autorizado vai na frente, dona. Faz desvio, dona, da 38116. Controle Salvador, bom dia, tá 3520 decolado, Pucajama. Tá 3520, contato radar na decolagem, suba a vista da Puca para o nível 370. Voo 9290 SM, identificação, autorizado desse data nível de voo 060, confirme o que está mantendo por quantas milhas? Frente, Gol 9210, após desvio, autorizado voar na Pura de Duna, reporte o término do desvio. It was impossible to copy. Please say again slowly because you have the background noise. All the copies? Go ahead. Follow the TCA Alpha Echo 1. Clear flight level 380. Fire motors rule 44 after cycle from flight clean route. Take off runway 10 after right turn. Sanvo 1 departure, then Leda, then Doclo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform. 119.8 Salvo Departure Frequency and Squawk 5511. Okay, I understood. To Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 380, via upper 44, take off runway 10. Right turn, the departure will be, I can copy the departure, the frequency 119.8 and squawk 5511. The departure name is Departure is Sanzo 1, Leda, Doclo, Delta Oscar Kilo Lima Uniform, and your LA is Open Zulu 44. Affirmative, Sanzo 1, Sierra Alpha, November Victor Oscar 1, then Leda, Lima Echo Delta Alpha, then Doclo, Delta Oscar Kilo Lima Alpha. Sierra Alpha November Victor Oscar 1 and Lima Echo Delta Alpha Log 2. Affirmative, Doclo, Delta Oscar Kilo Lima Alpha. Roger, copy. Scott Buckley, could you spell for me? Affirmative. Spell Buckley for me, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Delta Oscar Lima, Kilo Uniform. Correct. We pass 4 to Buckley, sir, position over 911. Channel 911, request for pushback and shutter. Roger, I'll call you back to Dallas, Argentina 1911.